Sinal 35 November Oscar Romeo, trilha pouso na intersecção com a Papá. Zero Oscar Romeo, livre pouso pista 35, vento 080 graus, 179. Romeo? Salvador, Gol no meio, 00 de novo. Time? No meio, 00 livrando. Livre táxi, portão 10, na minha escuta. Livre, portão 10. Três, dois, oito, livre pouso, pistão no 0, 0 graus, 179. Sente livre pouso, adeus, 1-3-2-8. 9-8, 4 horas, Recife. Autorizado táxi em frente, via Índia, Alfa, ponto de espera no 0, transferência. Web 6721. Índia, Alfa, ponto de espera, 1-1-8-9-5. Só confirmando, autonomia 4 horas e 58 minutos. 4:58? Isso. Salvador, boa tarde, Altan 3, 193, informação November, botão 3, pronto, corte Galeão. Altan 3, 193, autorizado para o Galeão, via Pesulo 110, SMAP, direto Lufto, direto Bravo, Bravo Charlie. Nível 380, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5164. 3193, autorizado Galeão, nível 380, apresulou 10, Smart, Lúbito, Barra da Serra. Decola da 10, curva direita da El, Leda, bridge, o controle está operando em frequência 1208, torre 1895, tá? 3193, funciona 5164. Correto. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, beleza. Chame pronto para acionar. Boa parada. Pista e mantenha o nível 060, QNH 1002, redução para 2509. 060, reduz 2509, na margem da 3203. 6141, não tem condições de redução para 2209? Poderia ser 230, querido? Confirme? 230, poderia ser? Claro, graças. 0067, 2167. Gol no 600, portão 10 do pátio 1, livre ingresso. Livre ingresso para o 10. Bom, no 697 apenas para informação, trata da nossa posição de 2 horas, 21 milhas, rumo sudeste, é um Charlie 402, em descida, passa 5.500 pés para 3.000 pés. Batango Juliette Bravo Delta, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 19 milhas, é um Boeing 732, está em descida, passando 8.500 pés para 4.000 pés. Gol no 697, desça para 2.000 pés, QNH 10 no 2, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista no 0. Desce para 2.000 pés, 10, 12, vai estar estabilizado, gol no 697. Para Aracaju, autorizado, via Golf 677, decola da pista 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5163. Gol no 697, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 200. O limite é o localizador. Esquerda 200, limite é o localizador. Gol no 697. O Xará 641, desse mantém a 4.000 pés, QNH 10 no 2. 4.000, Web6721, informa o tráfego nessa posição de 9 horas. Está a 20 milhas, é um Boeing 738, em descida, passa 6.000 pés para 2.000 pés. 7.721. Juliette Bravo Delta, confirma indicada. Está indicada de 1970. Tem condições de manter até próximo ao marcador externo para sequenciamento? Tem mais tempo, senhor. Tem de manter. Tempo. Gol 697, aguarde o último vetor para ele. Guardando, gol 697. Boa, já 3721, cruzou 6.000. 3283, desça para o nível 050, QNH 10 no 2, reduza para 2209. 050-2209-3283. Gol no 697, informa o tráfego nessa posição de 10 horas, 11 milhas, é um Boeing 738, passando 7.500 pés em subida para 33, para o nível 33. Gente, gol no 697. Trip 5447, autorizado para Barreiras, via direto via Lima Alfa Papá, Lapa, onde é prevista a mudança de nível para 180, após direto Barreiras. Inicialmente nível 200 autorizado, decolada 10, com curva esquerda, saída Moma, após direto. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5175. Localizado então para a barreira de voo 200, com curva esquerda, pergunta ao Momo. Voa de Momo direto, via Lapa, voa de 0, direto de barreira. Passando a 5175, controle 120.8, e torre 118.95, 3.547. Correto, 5175, transponda. 5175, ok. Correto, chame pronto para acionamento. Chame pronto para acionamento. dar direcionamento no 94089. Azul 4089. Portão 09. Autorizado acionamento pushback, chama tanto pro táxi. Autorizado. Salvador, tá 3193, pushback acionamento, portão 13. Ciente. Está. Oi, autorizado, chama tanto pro táxi. Portão 03. 03, autorizado, fala pro táxi. 3193. Juliette Bravo Delta, após pelo, voo Iduna e desça para 2000 pés, QNH-10, 1-2 e porta estabilizada na LSX, rei da pistana 0. Autorizado para 2000, informará estabilizado 1-0, 1-2. Gol no 697, desça para 1700 pés, QNH-10, 1-2. Ciente, pelo. Óbido. Oscar Bravo, Delta, informe Delta. Após direto, Vitor. 220, senhorita. Gente, reduza para a mínima limpa o ACNM 141 e desça para 3000 pés, QNH-1-0-1-2. Mínima limpa, 3000, 1-0-1-2. Confirme o tráfego para frente. O tráfego agora está na sua posição de 10 horas, está a 7 milhas e meia. É um Charlie 402, passando 3000 pés para 2000 pés, com 1-1-8-0 nós e ground speed. Gente, o 6141 vai bater 200 então. Web 6721, Centro Recife, 12545, 12685. 2545, 1285. 1-1-8-195, transponda 0161. Tapatango Vitor Mike Quebec. Gente, vetoração para sequenciamento, TAM 3283, curva esquerda na proa 090, o limite ao localizador. Esquerda 090, limitador ao lado. TAM 3283, desce e mantenha 4000 pés, QNH 1-0-1-2. 4000-1-0-1-2. Tapatango Vitor, Mike, Quebec. Na completa aproximação, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, graças. Na Quebec, livre sua porta para táxi. 101, aborda 350 Galeão, 4089. 101, Galeão, 4 horas de autonomia. Apelo. Autorizado táxi, como número 2, à sua frente um Airbus da TAM, que está prestes a iniciar o táxi também. Azul 4089. 141 desça para 2000 pés, reduza para a mínima limpa e reassuma a navegação na proa de Duna. Reporta estabilizado na LSX Rei da Pistana 0. 2000, proa de Duna com 1-0-2, 6-1-4-1, recebendo. 3283, desça e mantenha 3000 pés, QNH-1-0-1. 1-4-1. Confirme, autorizado ILS? Autorizado ILS, 1-4-1. Afirmativo, reporte estabilizado. Reportará, muito obrigado, 1-4-1. TAM 3283, para o localizador, direita 060, reporta estabilizado no ILS, que se rida pistona 0. Direita 060, reporta. No 697, no solo 26, livre direito, solo 121, 19. Visando a direita, 219, 687. 3193 com 91 a bordo, Guarulhos, com 4 horas de voo. 4 horas de autonomia? Temos. Táxi, ponto de espera, pistão na 0, via Índia, transferência, então 3193. Livre táxi, ponto de espera na 0, torre 1895, vem. 118, decimal 95. Certo. Oi, Salvador, tá 3296, muito boa tarde, informação no Weber. 370 para apartamento. Ciência, guarda de costas, 3296. No céu, mais. Solo. Solo Salvador, voo no 697, entrou na pessoa. Guarde. Aguarde. Lima tem cabeceira no 7, Vitor Mike Quebec. Repita, passarelo. A gente já está com as passageiras a bordo já. Eu estou aguardando a autorização de tráfego. Quem já teria a nossa autorização para conferir? Tenho sim, só um instante. Ano 41 completa a aproximação, torre 1895. 295, cadê mais 3? Certo. Minha torre 1198, decimal 95. Alfa Tango Tango. Passaredo 2230, autorizado para conquista, nível 1180. Direto Elefa, direto Obdude, direto Victor Charlie Oscar, conquista. Inicialmente decola da 190, curva direita, saída Arbor, após direto conquista. Então desconsidere a primeira posição de Elefa. Arbor, após direto conquista, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Transponda 5402. Afirmativo então, 180 está autorizado, decola 10 curva direita, descida Arbor, depois voa direto conquista. Transponda 5402, 1208.3, 10895 é o ator, passaria 2230. Correto, chame pronto para acionar. Autorizado táxi, via Kilo, Pat 3, Juliette Bravo Delta. 141, check train, livre de pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 17 nós. Baixou e travou, livre pouso, 1-0, 6-1-4-1. Vitor Mike Quebec, decolado 229, controle 120, decimal 8. 20.8, agradecido, Mike Quebec. Controle do Salvador. Com aquele cordial boa tarde, o papatango Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, suba e mantenha no mil pés, via Corredora Xé, reporte para o da base. Possibilidade de acender para o 2500, Sena? 2500 pés direto Cairu, confirme. Afirmativo. Gente, autorizado, confirme estimado para pouso. Estimamos pouso ao 1555. Gente, Vitor Mike Quebec. Quebec. Passaredo 2230. Aguarde autorização. Na 6305, boa tarde, sendo identificação, autorizado chegada MAN, desça para o nível 060, QNH 1091. Na MAN, por enquanto, para o 060, outra 063, não. Passarelo 2230, autorizado. Acionamento é push, reporte ponto de táxi. Ok, assim paramos 2230. Autorizado cruzamento, estacionado frequência livre. Rondo 924, vou ir para a etapa da presente, após a etapa Duna. M395, redução para 2509. 2509, Rondo 924, desça para 3000 pés, QNH109, está livre das restrições na posição ITAP. Chanel 6141, no solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, decimal 9, passou, não? Golo 600, Capezulo 10, para Natal, nível 370 autorizado, decola da pista 10 com curva esquerda, saída pouca, transição zipar, controle 120.8, torre 8.95, transponda 5490. 0, livre pouso, 3.2.3. Controle após 1.208, transponda 5490, pro Golo 600. Correto, chama o tanto para acionar. Caralho. Volta 3 no meio. Confirme. Volta 3-2 no meio, pronto. Volta 3-2 no meio, no portão 01, né? Aguarde autorização para pushback devido a outro tráfego da passaria do que está prestes a iniciar o táxi. Negócio. Vai guardar o pushback, tá fazendo também a cópia. Volta 3-2 no meio. Fortaleza 370 autorizado, Apesul 19. Decola da 1-0 com curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5401. 370 Fortaleza, decola da 1-0 com a esquerda, Momo, transição frote. Faz o 9, após. Controle 120.8, torre 18.95 e transponda 5401. As aeronaves fecharam na área da guarda. Já 37.4. Para o táxi Passaria 223048, agora 3 horas, Fernando Salvador. Salva 6141, Nacional. Passaria do 2230, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Afirmativa, ponto de espera, vai chamar 295, obrigado, até já. Golo 924 está reautorizado, desça para 3.500 pés, QNH1091, devido a tráfego de pequeno porte, agora no rumo oeste, é um Papa Alpha 3.2 em ascensão para 2.500 pés, a 23 milhas do seu tráfego. Pode ser paciente, vai ser para 3.500, Golo 924. O Chanel 6315, desça para o nível 050, QNH1091. 050, vai descer o Chanel 6315. Toma. Air Force 5941, Salvador, Ground Control. Go ahead, sir. Forte visual com Cairo. Reporta lá, Mike Quebec. Air Force 5941, clear to Natal International Airport. Flight level 190 via Gulf 677. After takeoff, runway 10, left turn, Puka and Aracaju transitions, call code 5105. Approach control 119. Correction, 120.8, tower 118.95, squawk 5105. 3293. Vitor Mike Quebec informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 13 milhas. É um Boeing 738 rumo Nordeste, está indecisa para 3.500 pés. Positivo, mas que a BFM vai ficar bem focada. Está quase atingindo 2500. Gente, mantenha. Será, que a BFM. Táxi. Autoridade 332 no momento. Voo no 806, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o tanque. Solo é o trip 5447 na remota 4. Remota 4 do pátio 3, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Agora para o táxi 5447. Está presente, confirme a proa ideal para o local do sobrevoo. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi até a saída do pátio 3. Afirmativo, agora recebo o transponder, porém, negativo autorizado sobrevoo agora, devido à aeronave em aproximação. Se o senhor se mantiver 2 milhas, aproximadamente do marcador externo para a sua direita, será autorizado sobrevoo. Se não, está condicionado só depois que os tráfegos aproximarem. A gente vai seguir então a vertical da aproximada, já vai dar para cruzamento. Comeu. Sim, é isso. Salvador, TAM 3193, passa 2000 pés, vertical da aérea. TAM 3193, contato radar, submontanho nível 380, da presente Leda, pós-Leda Brice. Direita, no rumo de Leda, pós-Brice, TAM 3193, sabe, é o 380. Juliette Bravo Delta, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. Gol no 924, nesta proa tem condições de interceptar o localizador? Afirmativo. Gente, nesta proa intercepta, desça para o 1700 pés, QNH 10 no UNO, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 1700 vai chamar, no 924. O Xené 6395, desça e mantenha 3000 pés, QNH 10 no UNO. Tem condições de redução para 1809? Relativo, descendo para 3000, estado em 1011, vai reduzir para 1809. O Xené 6315. Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5497. Beleza, Matei. Firmo, anima, transfero no 0, pistola 2230. Obrigado. Aracaju, 190 autorizado, na Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5497. Aracaju, 190 autorizado, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aru, 1208, controle 1295, a torre 5497, transponda. Correto, portão 3, chame pronto para acionar. 90 nós de ground speed, inicie redução. Nós já iniciamos a redução para 180, conforme a sua solicitação, e está observando mesmo. Quer que reduza mais ainda? Se tiver condições, por gentileza. Vai reduzir mais. Mike Juliette Romeu, confirme a altitude. Torre 18.95, transponda 5407. Altitude que mantém? Está mantendo 600 pés. Gente, recebo 900 pés no Mob Charlie. Confirma, ajude, por favor. 1-0 no UNO. 1-0 no UNO. Grato, Romeu. Vai descender mais 100 pés. Gente. Controle Azul 4089, decola. Boa tarde. Azul 4089, contato radar, se mantém o nível 340 na saída da EL. 340 na da EL. Xené 6315, desce para 2000 pés, QNH 10 no 1, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. Para 2000, estado em 1011, reportaremos estabilizado. O Xené 6315. Alternativa de novo? É Palmas. Serra Bravo, Papá Juliette. 4 horas e 15 ou 5 horas e 15? 5 horas, né? Seguinte, autorizado táxi como número 2, ponto de espera 10. Trip. Ciente, até o ponto de espera da via Pátio, vai ingressar via Juliette, 54 Índia, via 547. Ok, vou corrigir a instrução. Saia inicialmente até a saída do Pátio 3 e dê passagem ao Airbus da Oceanair à sua direita. Ciente, até a saída do Pátio 3, dando passagem ao Airbus da Oceanair à nossa direita.